A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E aí, meus queridos coleguinhas de classe? Presente. A gente vinha gravar aqui, a gente fica olhando pro trânsito, esse monte de carros, carros novos, todos cheios de computadores, sim, com motores com mais cavalos do que aquela série Bonanza. Exato. Tem airbag hoje até pra garrafa de uísque do maluco que bebe, né? Sujeito bate o carro, mas a garrafa de Nato Nobles continua inteira. Inteiraça. E é tanta traquitana que enche os nossos bóidos de frescura. E a gente nem lembra como era a vida carroçável daquela época lá nos anos 80 e tal. E depois o Collor abriu o mercado chamando os carros brasileiros de carroça, é né? É verdade, me lembro disso. A indústria brasileira ficou um pouco chateada e tal, mas era verdade mesmo. Muito distante os nossos carros daqueles magníficos Audis, das Ferraris, das Maseratis, daquelas Porsches impecáveis que a gente vê por aí, né? E a gente andava, era de SP2, Gordini, DKV. Meu Deus. Aquelas variantes 1 e 2, meu Deus do céu. Dodge Polara. Passat, Chevette. Meu que saudade Deus. Eu tenho do Chevette do meu pai. Chevetão? Chevetão. Tubarão? Cara. Chevette Tubarão, cara. É, a indústria automobilística, eles tentavam mesmo nos enfiar qualquer coisa ultrapassada, goela abaixo. Inclusive, era ultrapassado no dia do lançamento. É, não era? Cara, segurança era uma coisa que não existia naquela época não. Também. Quando eu era criança, me lembro de viajar mais de 500 quilômetros no porta-malas de uma Variante 2, lembra? Que ficava em sim, cima do motor. Tinha um vão embaixo, verdade. É, fica em cima do motor. No Fusca também tem um vãozinho mas atrás que dava pra... Mas cabia fácil, três crianças. Desnutrido eu, igual. Eu e minhas duas irmãs. Aquele era o melhor do carro pra viajar. Fora isso, a gente nem pensava que um dia o cinto de segurança ia ser item de segurança obrigatório. Eu nem sabia né? Que servia pra alguma coisa. Cadeirinha, né? Cadeirinha pra criança hoje verdade. Em dia. Eu via no Fusca aquele negócio pendurado, enrolado numa borrachinha de dinheiro. É. Eu não fazia a menor ideia pra que aquilo era um cinto de segurança. Durante esse período todo, o que piorou mesmo foi o trânsito. Com a loucura. Com uma maluquice. Ah, pensa bem, numa cidade maluca e grande como São Paulo, é mais do que natural a gente ficar umas duas horas aí tentando se deslocar de casa pro trabalho. E isso equivale a uns 5 km, né? É, transportando lá pro nosso universo adolescente, nada popular, é como ficar ali jogando 40 fases de Pac-Man, ou andando uns 20 km de BMX Pantera, ou ler umas 3 revistas de Asterix. Enquanto eu fazia tudo isso, o cara ainda se deslocou uns 2 km. Esse exemplo que você tá dando aí era no nosso caso, né? Que não éramos nada populares. Se é um sujeito mais descolado, né? Um garoto ali... bem popular, né? Na escola dava pra pegar umas duas meninas numa festa, né? Nessas duas horas, fumar um maço de Hollywood também. Pichar uns 6 muros, dava pra fazer tudo isso. Mas isso fica pra aqueles caras que tinham aquelas jaquetas com M grande. Isso, gigante. Assim, né? É verdade. Além dos carros de hoje, né? Que se fossem transportados aí pra 30 anos passados, pareceriam uma aeronave chegada de Marte ou dos Jetsons, alguma coisa assim. Sem né, sombra de dúvidas. É. Temos boas opções em duas rodas também, se formos pensar. Sim, temos. Ah, né, cara, a gente vê aquelas motonas gigantes e tal, todas esportivas, bonitonas. Aquilo é uma fábrica de viúva, é meu isso, amigo. Fábrica mais viúva do que fabricou a guerra Irã-Iraque. É, outra boa pedida aí na atualidade para cortar o trânsito são aquelas scooters, porque ela permite o seu usuário ali ficar cortando entre os carros e tal. E se o cara conseguir chegar com vida no seu destino, ele pode ter certeza que fez o trajeto aí num curtíssimo espaço. Exato. Mas eu tenho certeza que essa revolução aí sobre duas rodas não teria acontecido se a gente não tivesse ali aquela tia-avó das scooters. Lembra delas as famosas mobiletes? Tá pronto o café, mãe? Pega a mobilete e vai buscar o pão. E os refrigerantes? Também não posso lembrar de tudo, né? Pega a mobilete e vai buscar. Marquinhos, não vai embora sem buscar o meu jornal, tá? Tem uma mobilete Caló em casa. A família toda vai gostar. Vá de mobilete Galói, é só acelerar. Como eu me lembro, mas hoje em dia, vamos combinar que a mobilete só serve mesmo para entregar pizza por aí, né? lugares bem dos mequetrefes. É verdade, pizzaria de bairro. Mas eu me lembro que quem tinha uma dessa lá na década de 80 era considerado o mestre Yoda dos playboys. Pegava geral... Como diria naquela época, era um burguês, lembra? Sim. Você usava esse termo. A mobilete era um ícone de status, né? E poder pros guris adolescentes da época, assim. Era só o pai cheio da grana entregar nas mãos do filho ali o seu espetacular veículo. E junto dele já vinha uma série de garotas na garupa ali da mobilete, né? Lembra disso? Todas elas dispostas a fazer amor como clones da Titiolina. Lembra da Titiolina também? Adorava ela. Ela tinha uns brinquedinhos, uns cordões com umas bolinhas, que ela sempre aparecia nas revistas proibidas, era muito bom. Titiolina foi candidata a alguma coisa na Itália também. Eu acho que é deputada, eu acho. Seria um belo casal, a Titiolina junto com o Berlusconi. Excelente, cara. Uma pena que os dois não foram da mesma época. Com certeza, sempre quis ter uma mobilete, né? E se eu tivesse, com certeza também, a minha vida sexual não teria começado ali pelos 28 anos, né? Teria se antecipado aí um pouco mais. Mas aquilo não era legal, cara. Não era legal. Não tinha câmbio, você lembra? Não, o mobilete era algo sem câmbio. Não tinha. Fazia mais fumaça que o Bob Marley, né? Pedia óleo dois tempos, aquele cheiro de óleo queimado, terrível, né? Terrível. E o pior, saca só. Tinha um pedal de bicicleta, né? Que servia tanto pra você dar aquela partida, né? Que não tinha motor de arranque. A ignição era na base do feijão. Sim, feijão e panturrilha aqui. Pra pedalar aquilo lá. Imagina dando partida morro acima. Terrível. E também, saca só, ela... Às vezes faltava força. Você colocava uma moça com sobrepeso, né? Na garupa da sua mobilete e começava a subir uma ladeira. Você tinha que dar uma pedalada também pra ajudar. Na verdade, o meu primo ganhou uma mobilete numa rifa. Uma rifa? E aí ele... Vendeu pro meu pai a um preço módico, assim. Ah, então você teve uma máquina de fazer sexo? Mas na verdade, quem ficou com ela foi minha irmã. Então sua irmã virou pegadora? Mais ou menos por aí. Me lembro que a mobilete era uma fábrica, né? Era a marca mobilete, era uma fábrica de ciclomotores aqui do Brasil. Sim. E depois a Caloi, né, que fazia as bicicletas, acabou comprando... Aí ficou uma disputa do mercado brasileiro de máquinas de conquistar Marias Gasolina. Lembra das Marias Gasolina? Sim, é verdade, o nome era esse. Aí tinha a Monarch, tinha também aquela Garelli. Garelli. Cara, me lembro italiano. De todas as marcas aí. Como a legislação da época, ela dizia que veículos acima de 50 cilindradas precisava ser conduzido com carteira de motorista, né? Sim. A famosa carteira para dirigir moto. E aí o grande lance das fábricas foi criar aí um motor de 49.9 cilindradas pra fazer aquela gurizada ficar andando de mobilete e pegando as garotas mais gostosinhas. Cara, isso era uma estupidez, né? Como dizer pros adolescentes da época que eles poderiam usar um revólver até calibre 19.9? Né? Era mais ou menos... A relação era mais ou menos essa. Um mundo menos politicamente correto, assim, muito mais absurdo. Estou muito empolgado, aí estou na internet. Conquistei a mulherada, já ganhei as piriguetes. As mulheres que me namoram, porém nunca me esquece. Por causa do meu bigode e da minha mulher. Mas as mobiletes reinaram absolutas anos 90 fora e até a chegada no Brasil dos modernos scooters, tanto os asiáticos como os europeus. E daí, né, já ter uma mobilete já não era tão glorioso, né? Pra mim é como se você tivesse um PC 286 exatamente hoje, né? Exatamente. Ter uma mobilete quando chegaram os scooters era mais ou menos aí a correlação. Se marcar o PC tinha até pedal também. E por incrível que pareça, ainda rola uma fabricação hoje aqui dos ciclomotores, cara, no Brasil. Já não tem, claro, o mesmo glamour, né? Não, até porque é só pra entregar umas pizzas aí nos bairros. Até que dá pra sentir uma saudade das fedorentas mobiletes, né? E Alexandre, lembrando aos ouvintes do Agente 86 para mandar sugestões. Por que não? Sim, quem lembrar de coisas isso. Bizarras. Nosso e-mail, falecom@agente86.com.br, lá no nosso Twitter, @agente86, fanpage lá no Facebook, Agente em 86. Deveríamos ter um telex, um telégrafo, né? É verdade, poderíamos ter. Enfim, ter dicas para novos temas, porque pode rolar por aqui. É isso aí. E voltando aqui ao assunto das mobiletes, época boa, quando era aceitável pela lei, né, e pela sociedade, crianças guiarem ali as suas motos, né? Sem capacete, sem juízo. Parecia até controle populacional. O governo vinha e dizia assim, ah, tem muita gente aí no país, precisa dar um jeito nisso, vamos dar uma mobilete pra cada adolescente, e aí eles vão se matando aí. Tinha de moleque ralo.